mercenário, páreo para o missionário proletário, cuja missão no cenário é fazer uso do vocabulário, tornar real o imaginário e levar o necessário ao destinatário. Não há mais limite ou fronteira na história, viveremos a fase derradeira, começar a edificar estilo empreiteiro, distinguir informação, falsa e verdadeira. As crianças estão saudáveis e a família tá inteira. Vamos com disposição, que o negócio vai ser pau pereira. Regra de segredo não é minha regra, minha alegra é quando agrega toda sorte de forma correta. Você sai bem melhor que o planejado, bem arranjado, tipo um arrojado. Um novo conceito, um novo palavreado, rap o erudito, caminho lado a lado. Valor foi agregado, chumbo dobrado, time concentrado, trabalho abençoado. Ainda tem muito caminho pra alcançar o almejado. Degusto, sabor da conquista, cada passo dado. Uma nova visão. Se a espécie não evolui, padece. Se ninguém contribui, a humanidade enlouquece. A cultura empobrece, o mundo se esquece. Tudo que não é por dinheiro desaparece. Fala sério, eu rogo impresso. Cada um faz seu futuro, isso aí ninguém merece. Obstinado como Herman Hesse, disciplinado como Alessio, que não apressa o trabalho, lamento e emagrece. Quanto mais se acredita, mais o poder cresce, mais ajuda aparece. E o que desfavorece é o que mais fortalece. A revolução se dá de forma lenta, a renovação se dá de forma quase sonolenta. Quem aguenta se sustenta do que ela representa, incentiva e orienta, é a mão que alimenta. O caminho se apresenta, visível e audível, consegue distingui-lo, aquele que é mais sensível. É incrível como o nível tá horrível, e inadmissível que a questão seja indiscutível. Tem quem acha que é irreversível, pra quem trabalha com amor, nada é impossível.